Introdução Workshop 561. Liberação de novos sistemas de plasma mudam a humanidade. Cientistas impedindo. Arco-íris. Autossuficiente em energia. Nêutron é plasma. Coração gera corrente. Batimento cardíaco irregular. Hoje é um dia muito especial, pois o Sr. Cash anunciou o desenvolvimento de mais uma tecnologia no espectro das tecnologias de plasma que ele tem nos ensinado ao longo dos anos. É uma tecnologia ainda mais simples do que antes, que se baseia na forma como o universo e a criação funcionam. E assim como uma agrave, o copo da vida, podemos facilmente fabricá-la em casa e nos tornar autossuficientes em nossas necessidades de energia, bem-estar e tudo mais. E poderemos usá-la para criar as condições de transmutação e transferência física para outro tempo, lugar e posição no universo ou local aqui no planeta Terra. Os buscadores de conhecimento que estão com a Fundação Cash desde o início passaram por diferentes fases da liberação da tecnologia e tentativas de conscientizar o público mundial sobre a ciência do plasma e mudar a humanidade. Há duas razões que tornam o anúncio de hoje muito possível. Uma é que estamos à beira da destruição total no Oriente Médio, e isso poderia levar a uma liberação negativa da tecnologia, ou seja, por meio da guerra. E como somos uma tecnologia de paz, não queremos que o mundo associe o plasma à guerra e à destruição. A segunda razão é que na sessão de voo da última sexta-feira, o Sr. Cash testou os novos sistemas de plasma nos buscadores de conhecimento, e os gráficos mostraram que a alma do homem está pronta para elevação e para se tornar parte da comunidade universal. A promessa de liberar a tecnologia em 2024 parece muito positiva. Ele havia planejado lançar a tecnologia em 16 de novembro no Irã, como todos nós esperávamos. Ele abriria uma maleta e, por meio da interação dos campos, um OVNI seria criado diante dos olhos de todos. Faltam apenas 3 semanas para isso e, coincidentemente, a guerra está se expandindo ao mesmo tempo. Ou será que se trata de outra tentativa de impedir a tecnologia de vir à tona? O Ayatollah Khamenei do Irã tem até a meia-noite de hoje, 24 de outubro, para decidir se o Irã será a nação a liberar a tecnologia em todo o mundo. Esse sempre foi o desejo do Sr. Cash, de que o Irã tomasse a dianteira na disseminação da tecnologia em todo o planeta. O Irã já fez grandes desenvolvimentos na ciência do plasma, e ao longo da história, a Pérsia sempre foi um centro de conhecimento superior, embora isso tenda a ser negado pelos historiadores coloniais britânicos. É apenas o público que não sabe sobre os desenvolvimentos do Irã. Todos os líderes mundiais sabem e estão tentando bloquear isso. O Sr. Cash está criando certas condições para que essa mudança ocorra. Mas se o Ayatollah não tiver coragem de ir em frente, dentro de 24 horas ela será oferecida ao governo britânico para que a libere. E posteriormente aos outros governos também. Eu me pergunto se os cientistas britânicos têm alma suficiente para demonstrar a tecnologia. Já sabemos que os cientistas iranianos têm essa alma em seus genes, e eles já demonstraram isso muitas vezes. Se ainda assim os governos resistirem, ele prometeu fazer um dia do blueprint em que nós, buscadores de conhecimento, seremos responsáveis por fazer o sistema e espalhar a tecnologia em todo o mundo. Para diminuir o caos que será criado pela mudança, seria do interesse do governo cooperar com o Sr. Cash e fazer a transição de forma suave. Algumas horas após o anúncio do Sr. Cash sobre os novos sistemas de plasma que acabarão com a guerra nuclear e a fome, os israelenses lançaram alguns ataques com mísseis contra o Irã. Em sua maior parte, os sistemas de defesa russos conseguiram repelir todos eles. A maneira como os noticiários relataram tudo foi muito incomum e estranha. Isso me fez pensar que as negociações do Sr. Cash estão acontecendo em segundo plano, e essa retaliação teve que acontecer para poder acalmar o público israelense. Esperemos e rezemos para que agora eles possam prosseguir com a liberação da tecnologia. O workshop de hoje começou com uma visão geral do desenvolvimento histórico da ciência da humanidade e como isso nos levou até onde estamos hoje. Podemos ver que a compreensão dos seres humanos é muito baixa e, em sua maioria, só foram capazes de queimar coisas para ter energia. E, de repente, nos últimos 200 anos, ocorreram grandes desenvolvimentos. A implicação é que os membros da comunidade universal nasceram em corpos humanos e trouxeram conhecimento para o homem. Por exemplo, se estudarmos cuidadosamente a vida de Nikola Tesla, fica claro que uma de suas almas não era daqui. Parece que os seres humanos só são capazes de copiar o que os outros fornecem. Mesmo com esse conhecimento que foi compartilhado com a humanidade, não é suficiente para viajar e viver no espaço profundo. Mesmo o nível que o Sr. Cash demonstrou no Irã com o voo em movimento não é suficiente. Esse é apenas o nível em que os alienígenas estão. Chamamos isso de tecnologia de OVNI, mas ainda assim é muito inferior em comparação com o que está sendo liberado hoje. Em seguida, é importante que nós, buscadores de conhecimento, entendamos claramente que são os chamados cientistas e acadêmicos do status quo que estão bloqueando o lançamento da tecnologia. Como acabamos de dizer, foram eles que copiaram os gênios e transformaram suas descobertas em um dogma para se acreditar e não para poder avançar o conhecimento. Isso dá a eles uma posição de poder e riqueza. É a mesma coisa que vemos acontecer nas religiões, onde a classe sacerdotal construiu uma vida muito confortável de riqueza para si e controle sobre os outros, e a única maneira de continuar em sua posição é manter os outros ignorantes. É isso que temos enfrentado nas últimas décadas ao tentar liberar a tecnologia. Mas ao mesmo tempo isso nos deu a oportunidade de crescer em nosso próprio entendimento. Mas agora é hora de confrontar e superar esse obstáculo. A única maneira parece ser a elevação da alma, e os novos sistemas fornecerão a força de campo magnético necessária. Qual foi a importância do Sr. Cash falar sobre o arco-íris hoje e como ele é formado? Talvez porque existe um terceiro fator sobre o qual nunca pensamos, que é a interação dos campos universais do buraco negro central do universo. Os cientistas consideram apenas os raios solares refratando as gotículas de água. As gotículas de água preenchem todo o céu e não têm o formato de um arco. Os seres humanos têm tentado entender o arco-íris desde a época dos gregos, mas não temos conhecimento suficiente para ir além. E o Sr. Cash nos deu mais algumas partes de conhecimento para levarmos mais em consideração. Ele disse que os campos gravitacionais e magnéticos da Terra interagem com os campos universais, então o formato do arco deve vir desses campos quando eles atingem o horizonte do planeta. E ele disse que é possível saber quais elementos estão na Terra pelas cores do arco-íris. Isso significa que a força de seus campos faz parte dos campos que emanam da Terra e que interagem com os campos do universo. Se pudéssemos levar essa configuração do arco-íris para outro planeta, as cores seriam diferentes, porque os campos são diferentes lá. O arco-íris é feito da mesma forma que os anéis de Saturno são feitos, e como obtemos a cor de nossa pele, ou as diferentes cores dos órgãos. Grande parte do ensinamento de hoje é sobre como as energias universais estão passando por nós o tempo todo sem que saibamos. E agora é hora de aprendermos a interagir com elas. O arco-íris é um bom exemplo de interação com as energias universais, das quais não estávamos cientes, e de como nossos cientistas não têm a menor ideia de como a vida no universo funciona. Para nos preparar para o lançamento dessa nova tecnologia, há algumas semanas ele começou a nos ensinar como estamos conectados a tudo no universo, mas não apenas como uma ideia, mas como uma realidade. O aminoácido, ou Cohen, é o bloco de construção da vida neste planeta e do nosso corpo. Ele combina as energias universais, o carbono e o hidrogênio, e a manifestação física dos campos no tempo, lugar e posição da Terra, que é feita por meio do nitrogênio e oxigênio. E a nossa forma é feita por meio da estrutura de cristal do carbono 60. Tudo é criado por meio do mesmo princípio padrão básico, mas a manifestação parece diferente. Além desse conhecimento, a contenção do plasma vem dos próprios campos da energia central ou buraco negro. Isso significa que a contenção do nosso corpo sai dos campos da nossa alma do homem no centro da cabeça, também conhecida como buraco negro, porque absorve as energias do universo e as recicla para o que é necessário no corpo. Isso significa que o corpo não é um objeto em estado de matéria sólida, mas sim um plasma dinâmico em constante movimento. Então é daí que vem toda a energia? Energia são campos magnéticos em movimento. Todos os ensinamentos estão apontando para a compreensão do novo sistema e de como vamos utilizar a energia universal. A lei cósmica parece ser que quando você cria algo no universo, você é responsável por fornecer às suas criações energia suficiente para elas viverem. Isso parece muito estranho para nós, pois há casos de humanos que abandonam seus filhos para se salvarem e permitem que outros cuidem dos filhos. Está claro, com base no que nos foi ensinado, que o nosso Criador, por meio do hidrogênio e carbono ou do amor do Criador, está de fato nos alimentando o tempo todo, mas criamos uma barreira mental e emocional e não estamos recebendo isso. Quando pensamos em nossa mãe, avó, bisavó e assim por diante, isso é o mesmo que nosso Sol, galáxia, universo e Criador. São plasmas dentro de plasmas e hoje, ele disse que a energia universal do centro do universo passa por todos esses plasmas e por nós, no caminho dele para o limite externo do universo. Portanto, nunca estamos sozinhos. Estamos sempre sendo cuidados. Até mesmo o nosso Sol está constantemente alimentando e cuidando da Terra, mas nós simplesmente não entendemos isso. E então nossos cientistas tentam nos deixar com medo dos campos magnéticos que vêm do Sol. O Sol está nos alimentando há bilhões de anos e fornecendo energia para o movimento. Portanto, nossa mãe, o Sol, está nos alimentando sem que saibamos. E quando transmutarmos para outro planeta, que terá seu próprio Sol, teremos então que nos conectar a esse Sol para que ele também nos alimente enquanto estivermos vivendo lá. Nosso entendimento terrestre de energia terá que se transformar se quisermos usar os novos sistemas de plasma. No universo com plasma, a energia são campos magnéticos em movimento. Como seres humanos, pensamos em energia quando ingerimos alimentos e as substâncias químicas se decompõem e liberam energia. Mas então, de alguma forma, o corpo utiliza essa energia magicamente ali dentro. E também tem a eletricidade, que sempre viaja por meio de fios. Se giramos um ímã de ferro, temos que ter um fio para poder captar essa energia, e então giramos outros ímãs, motores e assim por diante, para que eles trabalhem para nós. Portanto, na ciência do plasma, apenas o movimento dos campos magnéticos gera energia e não precisa de fios. Eu acho que isso significa que os campos magnéticos e, portanto, os plasmas são autossuficientes em energia, e o controlador da energia serão as emoções. O fato de ser autossuficiente em energia daria aos humanos sua liberdade neste planeta. Agora entendemos por que todos eles têm medo de que essa tecnologia venha à tona. Os novos sistemas de plasma nos darão acesso à energia que já está aqui conosco e dentro de nós. Bom, o que eu entendi sobre os ensinamentos do Sr. Cash sobre o nêutron é que o que está sendo observado no estado da matéria é chamado de física e o que está acontecendo no estado de plasma ou energia é o mesmo. É a interação dos campos, e então algumas pessoas deram a isso uma interpretação e os outros simplesmente só acreditam nisso. No estado de matéria, os cientistas observaram que quando o nêutron se divide em um próton e um elétron, ele libera energia, e foi isso que os físicos nucleares coletaram, e eles chamam isso de energia nuclear. Essa mesma interação do ponto de vista do plasma é compreendida de uma maneira muito diferente. Para explicar melhor o plasma, o Sr. Cash trouxe primeiro a energia da criação. Ele disse que a energia universal é uma linha contínua de campos ou um suprimento contínuo de energia do Criador. E quando a medimos como um plasma, nós a chamamos de nêutron. Portanto, na realidade, o nêutron é uma energia, mas para falar sobre ele de forma concreta, os cientistas só o entendem como uma partícula em estado de matéria e é isso que nos confunde. Do ponto de vista do plasma, dizemos que o nêutron, que é uma medida de um plasma, acumula energia e depois se divide em outros plasmas de diferentes forças de campo magnético. Ele não se transforma em outra coisa. Ele se transforma em outros plasmas de diferentes forças de campo e quantidade. E a força do plasma que ele se torna é determinada pelos outros campos e condições em seu ambiente. Pode ser um próton, um elétron ou outros elementos. Por exemplo, quando os plasmas na atmosfera superior interagem com os campos do Sol, da Terra e da inércia, eles podem se tornar plasmas de cobre, zinco e outros. Então eles podem manifestar fisicalidade na superfície da Terra, e é isso que chamamos de cobre ou o que for. Tudo depende da força do campo e das condições sob as quais eles interagem. Mas também podemos dizer que um plasma da medida de um nêutron se divide e gera dois plasmas de um próton e um elétron. Então chamaremos isso de elemento fundamental do deutério. Mas ainda precisamos de mais detalhes do Sr. Cash sobre esse processo. O Sr. Cash disse que sempre tem que haver uma interação de gemiosidade que depende do ambiente. No núcleo temos pares de nêutrons e prótons, e quando eles são em um número igual, diz-se que ele é estável. Agora podemos entender o porquê. É porque o mesmo número de nêutrons cria uma gemiosidade com o mesmo número de prótons. E quando há um número desigual de nêutrons, isso significa que a força do campo plasmático está em excesso, e ele se dividirá em outros plasmas, como acontece quando as células se dividem no útero da mãe. Então ele disse que os pares de nêutrons e prótons criarão uma gemiosidade com os elétrons, mas não entendo como isso ocorre ou o que isso significa de fato. O próprio átomo aqui se tornaria um plasma com vários plasmas dentro dele? A linha gravitacional central do universo ou buraco negro não apenas determina o tamanho desse universo, mas também determina o tamanho dos nêutrons desse universo em particular. Mas há pequenas variações. No Únicos, os nêutrons dos universos são de tamanhos diferentes, dependendo das condições. Então ele explicou dois conceitos de física. Quando um plasma nêutron sofre atrito e pode ser adicionada energia a ele, isso fará com que ele se divida em outro plasma com uma força de campo diferente. Isso é o que eles observam como decaimento nuclear. Se o decaimento ocorrer devido à perda de energia de dentro do núcleo, ele terá um tempo definido com base no número de elétrons, o que é chamado de meia-vida de um determinado elemento. A razão científica pela qual a alma do homem pode ser o início de uma estrela é o fato de ela já ser um plasma e ter uma composição de campo magnético, de modo que outros campos podem ser atraídos por ela. A filha de Mitra está entre nós e está trazendo um novo ciclo de conhecimento. Será que ela foi criada a partir dos campos do universo? Portanto, não se trata de um nascimento físico, como talvez todos nós estejamos esperando. Mas então ela poderia assumir uma fisicalidade se ela quisesse. Ela não está limitada a ser apenas uma alma. Ela já influenciou muitas coisas aqui na Terra. Se observarmos uma fonte de água, veremos que a água é empurrada para cima no centro e, quando atinge o máximo que pode, faz uma espécie de arco até as bordas, caindo de volta na piscina de água para ser empurrada para cima novamente. Essa imagem é como o fluxo contínuo dos campos do centro do universo para as bordas e vice-versa, em um fluxo constante. Esses campos são as energias universais e elas passam continuamente por tudo na criação, inclusive por nós. É isso que dá a forma e mantém os limites do universo. É assim que os elétrons criam os limites do átomo. O que é interessante ponderar é que estamos vivendo nossas vidas em cima desse fundo de fluxo de campos que até hoje não sabíamos que existia. Isso me faz lembrar de uma analogia usada certa vez por um sábio indiano. Ele disse que quando vamos ao cinema, tudo está escuro. Então o projetor de filmes é ligado e uma luz artificial é criada, e sobre essa luz, todas as imagens do filme são projetadas. Quando estamos assistindo ao filme, nem percebemos a luz de fundo. E essa luz é o amor de Deus. O Sr. Cash chama isso de hidrogênio e todos os campos refletidos que compõem a criação como carbono 14. E o carbono 60 ele estoura como uma pipoca e lhe dá a dimensão da estrutura de cristal. Ao longo dos anos, temos nos perguntado se a eletricidade é realmente um campo magnético e o ensinamento de hoje sobre o coração, como um gerador de campo magnético, parece confirmar isso para nós. A eletricidade é produzida a partir da rotação de ímãs de ferro em torno de fios de cobre, e lembre-se também de que as primeiras baterias elas eram feitas de zinco e cobre em água salgada. Temos que usar aqui nossa imaginação e sentimento, e sensibilidade também, e juntar todas essas coisas. Sabemos que ao girar diferentes gangues em bolas próximas umas das outras, também geramos campos magnéticos e podemos criar materiais a partir da interação desses campos entre si e com o ambiente. Em nosso corpo, temos gangues de cobre e ferro no sangue que fluem rapidamente por todo o corpo e, quando chegam ao coração, criam um vórtice de campos e são bombeados violentamente ou com força para fora novamente. O aspecto de bombeamento do coração é importante, mas não pelo motivo que os cientistas pensam. Na ciência do plasma, analisamos a interação dos campos magnéticos e gravitacionais do próprio sangue como um gerador de campos magnéticos. Dizemos que o sangue azul é mais escuro porque descarregou sua energia para as células do corpo, e o sangue vermelho é carregado com energia principalmente nos pulmões. Também poderíamos dizer que o sangue azul é gravitacional e o sangue vermelho é magnético, mas o ponto principal é que há uma grande diferença de força de campo entre o sangue azul e o vermelho, o que criará assim uma interação de gemiosidade entre eles e gerará campos magnéticos. Isso significaria que quando as veias e artérias estão próximas umas das outras, em todo o corpo, elas também estão gerando campos entre si, devido ao gradiente na força de campo ali. Talvez nunca tenhamos pensado que, por exemplo, as veias dos nossos braços são geradores de campos que também podem alimentar as células, não é? Quando o sangue flui para o coração e atinge as paredes, ele também gera campos magnéticos da mesma forma que a água empurra as turbinas das represas para gerar eletricidade. Não vemos altas tensões porque estamos falando de plasmas GANs aqui no sangue, e eles estão interagindo para criar campos magnéticos plasmáticos que podem ser medidos no estado da matéria com baixas correntes no corpo. E os campos interagem no coração e se espalham e alimentam todo o corpo com energia no estado de plasma. Há quatro câmaras no coração, mas elas são divididas em duas seções. Em cada seção, o sangue flui primeiro para uma câmara, que é uma câmara de coleta, que eles chamam de átrio, e depois vai para a câmara principal e é bombeado para fora. Essas duas seções estão lado a lado, mas são totalmente separadas uma da outra. Essa é uma construção genial, porque um lado é magnético e o outro é gravitacional. Eles interagem e formam uma gemiosidade e geram campos magnéticos. O tecido muscular do coração deve ter propriedades especiais, porque quando é atingido pelo sangue, ele gera campos magnéticos. Quando eu fiz um exame cardíaco em um cardiologista, ele me disse que o batimento cardíaco é gerado nas paredes do coração e que, para acabar com os batimentos cardíacos irregulares, eles inserem um fio no coração e queimam o tecido das paredes em determinados locais para poder impedir que ele crie um pulso assim. Por alguma razão, eu achava que o batimento cardíaco era controlado fora do coração e não no próprio tecido muscular. De certa forma, isso confirma o que o Sr. Cash disse hoje sobre o fato de que pressionar os músculos do coração gera campos magnéticos. Gostaria de saber se outros tecidos musculares fazem o mesmo, porque na medicina chinesa, por exemplo, costumavam percutir ou dar tapas na pele fora dos músculos para poder estimular o qi ali. O Sr. Cash respondeu à pergunta sobre o coração artificial em termos da alma da fisicalidade, que gera a fisicalidade e se adaptará às condições. Certamente isso deve afetar a criação de campos magnéticos no corpo. O corpo terá que compensar a perda dos campos magnéticos do próprio tecido cardíaco e poderá fazer isso por meio do sistema venoso, conforme discutimos anteriormente. Mas o sangue bombeado pelo coração ainda deve gerar campos magnéticos semelhantes ao de um coração vivo. As estatísticas dizem que a expectativa de vida para pessoas com corações artificiais é de apenas 1 a 6 anos e que elas têm problemas com os pulmões, rins e outros órgãos também nesse período. Se os médicos estivessem abertos ao plasma, talvez eles pudessem encontrar uma maneira melhor de compensar a falta de força do campo magnético do tecido cardíaco. O que eu entendi do ensinamento é que o batimento cardíaco ele é criado pelo diferencial na força do campo. Em outras palavras, há uma gemiosidade entre o sangue azul e o vermelho. A sincronização entre os diferentes batimentos cardíacos de diferentes entidades, como a alma do homem, a alma da fisicalidade, a alma do planeta, o Sol, a galáxia e o universo, baseia-se na diferença de força de campo entre elas. Ainda não entendo o que realmente é esse batimento cardíaco, mas essas informações nos aproximaram um pouco mais do entendimento. Espero que ele ensine mais sobre o batimento cardíaco irregular, o que ele significa e se podemos corrigi-lo. Por fim, os nêutrons são um pacote de energia e são criados com base nos campos do ambiente em relação ao posicionamento do campo gravitacional da linha central do universo ou do buraco negro. Basicamente, eles são um plasma e estão prontos para serem criados. É interessante como os cientistas definem um nêutron livre como aquele que não é o que eles chamam de partícula no núcleo. Na verdade, isso soa como um plasma. O conhecimento parece ter a ver com a força do campo com a qual podemos lidar e com a maturidade emocional que temos para poder viver nossa própria vida. Outros tópicos. Quando dizemos às pessoas para não matarem, temos que ser capazes de fornecer as facilidades para isso, para que o homem nem pense em matar. Isso será feito por meio da nova tecnologia. O DNA tem um lado físico e um lado energético universal, e o que acontece no estado da matéria é ditado pela linha gravitacional central dessa célula. É como o universo, e o macro está no micro. O BRICS tem uma alma e está trazendo um equilíbrio saudável ao mundo. A dica foi: faz muito tempo que não ando em um tapete voador. Obrigado por ouvir. Índice Rápido do Workshop 561. Como de costume, tentaremos estender o fio do conhecimento do homem não apenas sobre nossa fisicalidade ou corpo, mas também sobre nossa conexão com outras dimensões e estruturas. Um dos maiores problemas da ciência e da tecnologia atuais é que nos acostumamos a depender exclusivamente dos recursos energéticos deste planeta. Por milhares de anos, a raça humana dependeu da queima de madeira e carvão para obter energia, e agora a força dominante é o petróleo e o gás. No entanto, no passado recente, ampliamos um pouco nosso conhecimento sobre o que não está fisicamente conectado a este planeta e o que vem de fora, do espaço. Avançamos um pouco dos moinhos de vento para as células solares como fonte de energia. Mas o que acontecerá quando sairmos da atmosfera da Terra? Precisaremos entender como usar a energia do universo. Isso dará início a uma nova era para que o homem entenda como usar as energias universais. Ele precisará aprender a criar sistemas que possam utilizar essas energias e trazê-las para dentro. Alguns lugares do universo têm campos cósmicos flutuando em um ritmo acelerado, mas eles não terão muita utilidade se você não tiver um sistema que possa utilizá-los. E nos lugares escuros do universo, temos que encontrar outras formas de sustentar a vida. Os reatores nucleares podem ajudar um pouco, mas e se eles quebrarem? Então ficaremos sem uma fonte de energia? Para que o homem se torne passageiro do universo tanto na dimensão física quanto na alma do homem, ele precisa buscar novos recursos e novas maneiras que ele nunca conseguiu fazer antes. Enquanto permanecermos apegados e dependentes dos recursos deste planeta, não poderemos fazer excursões de longo prazo para o universo. Especialmente quando nossos cosmólogos nos dizem que são necessários 10 mil anos de luz para chegar a outro lugar. Portanto, com o nosso conhecimento atual de combustível, o sonho de viajar pelo universo é muito distante. O homem precisa encontrar novos tipos de energia e novos métodos para criar e usar a nova energia para viagens espaciais. Infelizmente, estamos em uma posição em que qualquer nova tecnologia que tentemos trazer, os cientistas atuais a rejeitam como inválida, porque eles não conhecem nada além da compreensão do estado da matéria dos materiais físicos nuclear ou dos raios solares. Como disse Sua Excelência o presidente Xi da China, estamos aprisionados e literalmente reféns da falta de compreensão dos cientistas atuais, da limitação do pensamento deles e da arrogância da posição deles. Qualquer pessoa que apresente novos conceitos, ideias ou possa mostrar novos sistemas de energia que funcionem é rejeitada. Isso ocorre porque isso não se encaixa no entendimento do estado da matéria da vida do homem na Terra. De certa forma, eles estão transformando em criminosos os cientistas que trazem novas tecnologias, como o Empty Cash e muitos outros cientistas. Aqueles de nós que trazem tecnologias inovadoras são alienados, porque nossos cientistas atuais são ladrões, um bando de bandidos, e eles próprios criminosos, que estão fazendo a humanidade sofrer para que possam manter assim suas próprias posições. Para proteger o prestígio de seu próprio nome, eles transformam os outros em criminosos. O que é essa nova tecnologia e como podemos contornar aqueles com o dogma atual de sua compreensão limitada da ciência que está mantendo a humanidade refém? Esses falsos cientistas estão impedindo o homem de sair desta aldeia da Terra. Já vimos alguns, como Einstein e Stephen Hawking, e tem outros também. As ideias deles são promovidas nacional e internacionalmente e tudo mais. Agora estamos vendo isso acontecer mais na China. Os cientistas do governo chinês estão sendo mantidos reféns por seus acadêmicos, que são um bando de bandidos e ladrões, e estão fazendo isso em nome de sua nação. A mesma coisa está acontecendo no Irã, na Inglaterra, nos Estados Unidos e em outros países. Então, o que pode ser feito? E com o passar do tempo, como introduziremos as novas tecnologias, os novos recursos energéticos e as novas formas de pensar, além da nova compreensão atual, o que faremos com isso? Isso se tornou um desafio para muitos cientistas, e agora os cientistas estão usando o mesmo truque que as pessoas religiosas usam quando elas falam sobre o Met e a vinda do Messias. Elas dizem que ele nunca virá, porque elas sabem que se ele vier, as pessoas descobrirão que os chamados religiosos não eram realmente religiosos. E a vinda do Messias acabará com as religiões, e então eles não terão emprego. O mesmo acontece com os cientistas. Se eles aceitarem a nova tecnologia, o título deles não valerá nada mais. E porque as pessoas são ignorantes e precisam confiar nos especialistas para decidir por elas. Portanto, aqueles que estão na posição de tomar a decisão sobre aceitar ou não a nova tecnologia prevalecem e assim bloqueiam o caminho a seguir. Tivemos esse problema com a Corporação de Gás da China no ano passado. Mostramos a produção de gás a partir de um sistema simples nos mais altos laboratórios da Corporação de Gás do governo chinês em Pequim. E os acadêmicos, ao verem que seus conhecimentos e empregos seriam perdidos, disseram: "Ah, ele não entende nada." E o que eles não entendem não existe. Mas a beleza do que foi criado não foi o gás ali. Essa é a visão curta do homem. Confirmamos que a nova tecnologia era real por meio do gás. E podemos entrar em outras formas da tecnologia também. E isso trará a próxima dimensão para o mundo da ciência da tecnologia. Teremos acesso às energias que são comuns em todo o universo e não apenas aqui neste planeta. Nos dois últimos ensinamentos, expliquei com mais detalhes como vivemos duas vidas, a da alma, que está conectada ao universo, e a da fisicalidade, que está conectada à Terra. Lembre-se aqui do ensinamento sobre massa e peso. Quando as condições do estado da matéria criam os campos gravitacionais das energias que interagem com as condições atmosféricas da Terra, elas criam a condição do estado da matéria dos gás, como o cálcio e tudo mais. E como aprendemos antes, o hidrogênio e o carbono se conectam às energias universais e trazem a condição universal. A esta altura, vocês, como buscadores de conhecimento, já devem ter entendido que este planeta é feito de uma combinação de energias universais. Se o cálcio, o ferro, o potássio e todos os outros elementos são feitos a partir da interação com as energias universais, então a criação da vida também é feita da mesma forma. Essas condições levam à criação da célula do corpo do homem, e o universo é criado da mesma forma. O lado hidrogênio e carbono do aminoácido, ou Cohen, é uma colaboração conjunta da Terra e das energias universais. Mas em vez de compreender o conhecimento da criação, começamos a queimar coisas para poder obter energia, e nunca consideramos que poderíamos usar a energia universal diretamente em vez de queimar. No corpo queimamos açúcar, que é carbono e hidrogênio, que significa que vivemos a partir da essência da fonte do universo. Fomos criados a partir da interação do primeiro açúcar. A estrutura fundamental do açúcar é CH3. Novamente, vemos o hidrogênio e o carbono. As coisas que queimamos, como gases, petróleo, madeira, usando células eólicas e solares, são energia de campo de hidrogênio. Tudo isso vem das energias universais. A condição do estado da matéria de um gás não pode trazer recursos energéticos a menos que se decomponha na interação fundamental dos campos como acontece no universo. Na nova compreensão da ciência da tecnologia, sabemos que as energias estão divididas na estrutura do Kohlen, onde metade é universal e a outra metade é planetária, nitrogênio e oxigênio. No universo ainda temos o hidrogênio e o carbono, e a forma do universo é feita por meio do carbono 60. A contenção do universo é feita pela força do campo de suas energias. Ninguém o colocou em uma caixa. Sua forma é feita a partir de sua própria força. É da mesma forma que a Terra obtém sua forma. Ela obtém por meio de suas próprias dimensões de força de campo. E o mesmo acontece com os campos do sistema solar e do resto da criação. O homem ainda não entendeu como são feitos os arco-íris. É através da interação dos campos magnéticos da Terra com o universo. A explicação dos cientistas sobre arco-íris é tão ridícula e fica óbvio que eles nem mesmo entendem o que significa o arco-íris. Se você levar a estrutura do arco-íris nos campos gravitacionais e magnéticos da Terra para outra condição planetária, o arco-íris não terá as mesmas cores que você vê na Terra. As cores do arco-íris vêm da interação dos campos universais com os raios e as energias do Sol e com os campos magnéticos da Terra. Por que eles têm sempre a mesma forma? É por causa do horizonte do planeta. O arco-íris é feito exatamente como os anéis de Saturno. Leia o artigo sobre a criação dos anéis de Saturno que eu escrevi anos atrás. Então você entenderá o quanto nossos cientistas estão enganados. Se você analisar a forma, a dimensão, a curvatura, a expansão da luz e o horizonte com o arco-íris, e sua dimensão e direção da espessura de suas cores, você terá uma ideia muito boa do que está por baixo desse arco-íris dentro da estrutura da Terra. Ele abre a linha da luz, mas o homem não entende isso. Em química dizemos que cada cor da chama representa um determinado material. Por exemplo, se a chama queima azul, pode ser hidrogênio, verde pode ser oxigênio e hidrogênio. Eles usam isso no conhecimento farmacêutico. O mesmo se aplica ao arco-íris. Isso pode mostrar a vocês como as energias e os campos do universo se conectam à dimensão da fisicalidade, à vida do homem e à dimensão dos campos de sua criação. Assim, podemos entender a totalidade da vida neste planeta. Então entenderemos a dimensão do trabalho. Então entenderemos a dimensão de como a vida mudou, como a vida mudará e como as novas dimensões entrarão em operação para o homem. De fato, a humanidade ficará arrasada ao descobrir como tudo ao seu redor mudou. E como o conhecimento do universo pode ser adicionado ao conhecimento do homem, e isso trará uma nova dimensão de conhecimento. No espaço profundo, por meio da combinação dos campos do universo, da interação com os campos de qualquer sistema planetário ou de qualquer condição, não necessariamente planetária, a interação dos campos criará sua própria energia. Ela criará seu próprio arco-íris, sua própria conversão de energia, sua própria manifestação. Se você puder compreender a profundidade desse conhecimento, você entenderá por que temos cores de pele diferentes, estrutura corporal diferente, e por que cada órgão do corpo tem cores, estruturas e funções diferentes. Não há diferença entre o micro e o macro. Isso nos aproxima muito mais da compreensão do trabalho do universo. Podemos trazer mudanças para o mundo da ciência e para a energia que o homem usa. O homem pode aprender a usar essas linhas de energia e esses campos do universo para criar movimento, energia e vida. Temos que estender esse conhecimento até o ponto em que ele trará mudanças na vida da humanidade neste planeta. Sou físico nuclear há cerca de 50 anos e alcancei uma nova compreensão da estrutura do conhecimento humano. Desenvolvemos uma tecnologia que é muito parecida com um reator nuclear. Mas esse reator nuclear é de dimensão universal e não libera um nêutron para criar energia. Em vez disso, ele libera energia no estado e na condição de energias universais. Quando você entender sobre transmutação e transporte e tudo mais, você entenderá do que se trata o novo conhecimento. Os reatores nucleares que o homem fabrica têm uma vida útil limitada, porque é uma liberação de energia no estado da matéria ainda, mesmo os que estão em satélite. O novo reator de plasma que estamos testando agora produz energia na dimensão do universo. Isso significa que o homem se tornará independente dos recursos deste planeta. A tecnologia que o homem usa agora está no mesmo nível do que vocês chamam de alienígenas ou homens do espaço. Essa nova tecnologia, ela está um passo além deles e do que desenvolvemos no Irã como voo e movimento. Esse é mais ou menos o sistema de energia definitivo no universo. e o homem está esperando por isso para se tornar independente em termos de energia. É o que vocês chamam de energia livre, isso. Esse novo nível de tecnologia trará mudanças para a humanidade, porque você não só pode transmutar com ela, como também pode usar suas energias para viver em qualquer tempo, lugar e posição em que você aterrissar no espaço, não importa como você se manifesta. Esses novos sistemas de energia universal são um marco no mundo da ciência e serão revelados em um futuro muito próximo. Eles serão mostrados a várias nações. Esse sistema já foi desenvolvido. Não precisamos esperar por nada. Ele está pronto para ser usado agora. Isso acabará com todos os dogmas que temos dos cientistas sem noção e daqueles que se dizem acadêmicos, professores e outros. Essas são as pessoas que tornaram a humanidade como refém pela ignorância e arrogância delas. Há 6 semanas venho pedindo ao governo iraniano que permita que essa tecnologia seja liberada. Esperamos uma resposta até as 12 horas de hoje, da sabedoria do Ayatollah Khomeini do Irã. A partir daí, ela será liberada para todos os governos. O governo britânico será o primeiro nas próximas 24 horas. Então, os outros governos receberão ela passo a passo. Isso será feito da mesma forma que liberamos as patentes no pendrive, ou o que chamamos de a chave. É responsabilidade da liderança iraniana decidir, até as 12 horas de hoje, como a tecnologia baseada e desenvolvida no Irã por iranianos será tornada pública. Isso acabará com a guerra nuclear e com a escassez de recursos energéticos que tem mantido a humanidade como refém. Esse novo reator de plasma e a tecnologia trarão mudanças além da imaginação do homem de hoje. Não haverá mais necessidade de queimar combustível, nem de produzir eletricidade e tudo mais. Essa nova estrutura está em operação hoje. Ela cria uma combinação de campos que conecta o homem às energias universais e, por meio da interação, cria campos de movimento e campos de energia. Essa é a maneira como o planeta Terra e o Universo funcionam. É a estrutura de todo o padrão de vida e está conectado ao Universo e ao Únicos. Definimos energia como campos magnéticos em movimento, e isso não obedece à lei de Newton, mas sim à lei do Criador. Essa é a maneira como os campos interagem, e se você entender isso, a ideia de que a luz de uma estrela que está a tantos anos-luz de distância acabará. O homem amadurecerá e será iluminado com o conhecimento da criação. Será que devemos usar essa tecnologia para também tomar a humanidade como refém, como está sendo feito pelo petróleo, pelo gás e o resto? Ou devemos levar o homem ao ponto de ser capaz de trabalhar com as energias universais? Como físico nuclear, levei 40 anos de pesquisa para mudar a produção de energia como calor em um reator nuclear para um sistema que cria campos universais e leva a energia universal. Agora caberá ao homem decidir se ele quer usar essa energia para ferver água e gerar eletricidade, como está fazendo atualmente com os reatores nucleares, ou pegar essa energia diretamente e usá-la para se alimentar e o que mais ele quiser. Ele pode até mesmo usar a energia para transmutar em todo o universo, na dimensão da fisicalidade como em transferência, ou para transmutar com seu centro de energia ou alma. É por isso que temos ensinado nas últimas semanas sobre a criação de campos e energias que podem levá-lo ao seu Criador. Isso depende de como você entende e usa a nova tecnologia. Se necessário, nas próximas semanas poderemos liberar a tecnologia em um dia que chamamos de Dia do Blueprint. Então mudaremos o curso da humanidade. A criação de energias nesse nível por meio desse processo permitirá que o homem seja livre neste planeta e viaje livremente pelo universo. Isso se tornará um novo desafio para o mundo da ciência e da tecnologia, pois isso rompe todos os tabus e restrições que foram impostos ao homem pelos cientistas por meio do controle da liberação e do compartilhamento do conhecimento e pelas limitações das condições físicas do planeta Terra. Já mostramos aos militares, cientistas e pessoas da tecnologia espacial da China que podemos produzir todos os materiais de que o homem precisará no tempo, lugar e posição. Eles perceberam que as restrições que impuseram aos norte-americanos para obter acesso a materiais de terras raras se tornarão obsoletas a partir de hoje. Os americanos terão acesso a todo o material que quiserem e nada mais será raro. O controle da British Petroleum sobre o petróleo e o gás e o início de todas as guerras para conseguir isso e tudo mais e todos os danos ambientais que vimos na indústria do petróleo chegarão ao fim. porque vocês, como buscadores de conhecimento e outros cientistas, liberarão essa tecnologia em todo o mundo e mostrarão o seu uso. Custará menos de $20 para criar um sistema que tornará uma família autossuficiente em energia e outras coisas. Faremos isso da mesma forma que ensinei a vocês como fazer os ganhos imagráveis, e então vocês serão independentes das energias e dos recursos deste planeta. Ao fazer isso, criaremos outro caos temporariamente, e é por isso que queremos que os governos estejam envolvidos. Os governos precisam fazer parte dessa liberação de conhecimento. Como de costume na Fundação Cash, não estamos buscando recompensas financeiras. Sempre que precisamos de recursos financeiros, pedimos ajuda a vocês. Isso trará a mudança que estávamos esperando. Vocês criaram os GANs, criaram o Copo da Vida que salvou muitas de suas vidas na época do vírus, e muitos de vocês usam os GANs para a dor e tudo mais. Agora mostraremos a vocês como criar a energia do universo, e vocês poderão até viajar com ela no estado de matéria ou usá-la para se tornarem passageiros do universo, por meio do Korren. Tenho feito essa proposta ao Ayatollah Khamenei do Irã nas últimas 6 semanas, mas parece muito difícil para eles decidirem se querem manter a religião ou trazer a ciência do Criador para a humanidade. Ou será que eles querem se vingar de outra nação e ao mesmo tempo esconder outra tecnologia? Hoje, à meia-noite, é o prazo final para que o Ayatollah Khamenei decida. A mesma oferta será feita amanhã ao governo britânico e então os russos, americanos, chineses, japoneses e outros receberão a tecnologia. Daremos a eles tempo para entender e organizar isso, e então liberaremos essa tecnologia para todos vocês. Como ouvimos há alguns anos, quando uma criança chinesa de 5 anos fez os GANs em sua cozinha para salvar sua família, todos poderão facilmente criar esse novo sistema para si mesmos. Então mostraremos a vocês como usar esses campos para transmutar, receber energia e tudo mais. Mas vocês precisam entender a estrutura dos primeiros reatores que já desenvolvi e mostrei a vocês. Vocês precisam reunir todo o conhecimento da Fundação Cash para poder fazer parte desse novo desenvolvimento. E a beleza disso é que é muito simples de fazer isso. Primeiro você cria a dimensão dos campos do universo, então o ponto central do seu universo é a sua alma, e então você se conectará a ela. Você pode alimentar sua fisicalidade a partir dela e fazer a transmutação e o transporte. Agora talvez você entenda do que se trata os ensinamentos dos Magraves que dei a vocês, quais são suas capacidades e como eles devem ser usados. O conhecimento não é diferente. Há anos venho dizendo que quando você alimenta a alma do homem, a alma do homem alimentará a fisicalidade em qualquer tempo, lugar e posição, e assim você não precisará matar ou destruir os outros. É assim que o sistema planetário recebe a energia de sua mãe, o Sol, e pode transferir e transportar. Ele cria movimento ao redor do Sol por bilhões de anos. Essa é a parte universal de sua vida. A Terra é continuamente, sem falta, amamentada pelo Sol por meio das interações do campo magnético com ele. Toda a energia necessária para criar vida na Terra é fornecida e o Sol tem nos alimentado há bilhões de anos. Há uma colaboração entre a mãe e o filho e com os campos centrais do universo. O posicionamento do campo gravitacional magnético da Terra e do Sol é como um cordão umbilical, no qual o Sol alimenta a Terra. Enquanto a criança ainda está no útero da mãe, ela pode engolir parte do líquido do útero. O que vemos na fisicalidade como um cordão umbilical, no mundo da cosmologia e da astronomia, é chamado de posicionamento de campo magnético gravitacional. O que são esses campos que estão sempre vindo do Sol para a Terra e o que eles fazem? Eles trazem alimento, energia, alimentam o centro do planeta que semeia a vida na superfície ao mesmo tempo o que o cordão umbilical faz? Ele leva o que a Terra não precisa de volta para a mãe para limpar e alimentar de volta a Terra. Agora você precisa entender a operação do posicionamento gravitacional e magnético, que é a interação dos campos de dois objetos de receber e dar. A mãe é a barriga de aluguel da vida da Terra. Quando você viaja para outra estrela, você precisa criar a estrutura do campo magnético para ser puxado para dentro. Fizemos isso com o primeiro reator espacial iraniano. Conseguimos mudar os campos magnéticos e gravitacionais para encontrar uma nova posição em relação à Terra. Chamamos isso de voo e movimento. Ampliando o entendimento, você pode alterar a barriga de aluguel ou os campos gravitacionais e magnéticos dentro do novo sistema de plasma com novos materiais e viajar para outro Sol. Você monta em cima de uma das trilhas e se transmuta para Lytas instantaneamente. No reator iraniano, alteramos os campos gravitacionais magnéticos e levantamos voo a alguns metros do chão ou nos movemos para frente e para trás. Com o novo sistema de plasma que usa energia universal, podemos mudar as energias dentro do sistema com a força do campo universal. E então nos tornamos através da barriga de aluguel em qualquer tempo, lugar e posição por meio da transmutação instantânea. E esse tem sido o objetivo dos ensinamentos das últimas semanas e meses. A Fundação Cash liberou uma nova estrutura dos campos do universo e temos um sistema que pode produzir isso continuamente. E isso libertou o homem das algemas deste planeta. Mas é a sua escolha ficar ou partir, transferir ou transmutar. E alimentar sua alma a partir da fonte. Então o sol de si mesmo, a alma, alimentará suas próprias células, e o homem não matará. Agora você entende o que temos feito em todas as sessões mensais de sexta-feira. Vocês nos ajudaram a criar e confirmar a tecnologia. Nos próximos tempos, liberaremos outras tecnologias que são desconhecidas pela humanidade. Mas primeiro temos que iniciar o começo das negociações com o governo britânico amanhã, e depois com os outros governos nas próximas semanas. Então caberá aos governos decidir como essa nova tecnologia será liberada para a humanidade. A nova fonte de energia de plasma é a energia universal, e não as condições criadas pelo homem neste planeta. Posteriormente, serão introduzidos materiais e tecnologias que tornarão o homem independente. Sem necessidade de quaisquer recursos. Ele aprenderá a acessar as energias universais em qualquer lugar do universo. Prometemos trazer a mudança em 2024 e estamos fazendo o possível para alcançar isso. A próxima fase da Fundação Cash trará mudança em termos científicos, econômicos e em todos os outros aspectos para a humanidade. Estamos tentando negociar com o governo chinês sobre isso, mas eles estão tentando roubar. O que é o hábito dos chineses? Quando estávamos sentados com os generais, percebemos que a ambição deles era ter acesso ao conhecimento e usá-lo para destruir os americanos e a sociedade ocidental, pois eles se consideram superiores. Quando falamos com os americanos, eles são piores do que os chineses. Por isso decidimos falar com o pai, ou seja, com aqueles que estruturam tudo nos bastidores, que é o governo britânico. Como residimos por muito tempo no Reino Unido e trabalhamos com eles, temos acesso à estrutura do governo. Teria sido fácil para a Fundação Cash levar as tecnologias para os russos e criar mais um caos. A Fundação Cash segue o ethos de compartilhar conhecimento, como já fizemos antes. Se conseguimos chegar a um acordo com o governo britânico nos próximos dias, tentaremos liberar essa tecnologia em todo o mundo até o final deste ano. Essa é a decisão dos buscadores de conhecimento da mesma forma que vocês fizeram em 2012. Eu dei a chave primeiro aos governos para estudar e liberar a tecnologia, e depois a dei a vocês, buscadores de conhecimento. Mais tarde, liberei o conhecimento do sistema Magrav primeiro para vocês, mas vocês não conseguiram fazê-lo funcionar, porque vocês nunca entenderam o princípio do que estava diante de vocês. Quantas vezes eu disse a vocês para olhar para a energia acima do Magrav e não para os enrolamentos para obter a eletricidade? Quando você aprender a usar a energia desse novo sistema de plasma, você será alimentado com a energia certa por meio de sua alma. Ela aquecerá seu corpo para que você não precise queimar e destruir outras pessoas. Então você criará uma interação mais além que lhe permitirá viver sem matar outros animais para ter a pele deles em você. Não importa se é no Polo Norte ou nos desertos da Arábia Saudita. Essa nova tecnologia não precisa de revisão por pares ou de ser confirmada dizendo: "Ah, mostre-me e eu acreditarei." Quando mostramos aos governos, eles não fizeram nada com ela. Os reatores nucleares já estão obsoletos. Os novos sistemas de plasma espacial serão entregues e isso trará mudanças para os governos. No início haverá um caos econômico para muitas nações. No entanto, se houver resistência por parte dos governos, prometo que muito em breve faremos um dia do blueprint da energia universal. Então será como colocar os gatos entre os pombos para as nações e os governos. Portanto, será do interesse deles se cooperarem para promover a mudança. Esse foi o motivo pelo qual comecei a ensiná-los nas últimas semanas sobre como vocês estão conectados ao universo e à Terra. É por isso que expliquei as duas partes do aminoácido, ou carbono hidrogênio e nitrogênio oxigênio, porque metade é universal e a outra metade é física. Com o novo sistema, você pode decidir com qual metade você quer viajar e qual metade você quer usar para a sua existência e se você quer criar vida e sustentar a vida neste planeta. Agora você entende o que está por vir e a próxima dimensão em condição. Agora você entende o que está na mesa. Insisti durante as últimas 6 semanas em uma consulta contínua e direta com a Ayatollah Khamenei para permitir que essa tecnologia fosse liberada. Havia um plano para lançar essa tecnologia no dia 16 de novembro no Irã. Esperaremos até esta noite para ver se o Ayatollah Khamenei decide que devemos passar pelo Irã para apresentar essa tecnologia revolucionária ao mundo. Às 12 horas desta noite, as linhas serão traçadas. Então a tecnologia será transferida para o governo britânico e para os buscadores de conhecimento para entregarem-o ao resto do mundo. Talvez não seja fácil para muitos de vocês entender como nós da Fundação Cash trabalhamos e sempre trabalhamos. É com base na criação de um conhecimento e de uma base de conhecimento que todos os homens deste planeta podem usar. O novo sistema de energia espacial de plasma é tão radical e tão simples que forçará o homem a fazer a mudança. Há alguns de vocês que não gostam de matar para comer, e se ficarem perto desse sistema e entenderem como ajustá-lo, esse sistema os alimentará. Na semana passada, ensinamos como a sua alma está conectada à sua fisicalidade e como ela o alimentará. Essa foi a promessa dos profetas do passado e agora nós a cumpriremos. Estava escrito: não matarás. E quando entendemos como usar essa tecnologia, nenhum homem precisará matar em nenhum lugar do universo. Ele será alimentado pelos campos universais para sustentar a vida. As palavras para matar serão eliminadas do dicionário do homem. Tenho trabalhado extensivo e continuamente nas últimas semanas com nossa operação no Irã para mudar a posição do Ayatollah Khamenei e do governo iraniano. E um dos espiões que eles colocaram secretamente nessa posição tentou interromper o processo. Senhor Nazif, você está morto. Você está acabado no mundo da ciência, tecnologia e na diplomacia. Nós explicaremos a vocês detalhadamente como essa posição foi criada e como forçamos o governo iraniano a tomar uma decisão sobre a liberação dessa tecnologia. É preciso entender que essa nova tecnologia será de acesso livre para todos os homens. Então nenhum homem precisará matar ou se preocupar em como pagar as contas de energia que o estão prejudicando e o leva a fazer qualquer coisa para sobreviver. Como eu disse, por que o homem deveria trabalhar a vida inteira apenas para poder respirar? Por que o homem não deveria ser capaz de respirar pela alegria de viver? Essa nova tecnologia de plasma trará essa mudança. É por isso que temos ensinado a vocês todas essas novidades nas últimas 3 ou mais semanas. É para que vocês entendam a energia universal, a outra metade do Kohen, para que vocês não precisem matar. E ela trará energia para alimentar o que ela mesma criou como aminoácido do homem. Essa tecnologia é baseada no trabalho do universo e não no trabalho do homem. Os acadêmicos tomaram a humanidade como refém e querem mantê-la na prisão. De certa forma, dei a chave da liberdade ao presidente Xi da China, mas ele disse que os acadêmicos tomaram a nação chinesa como refém. Agora ele tem carta branca para conter todo esse bando de criminosos conhecidos como acadêmicos na estrutura chinesa. Como os acadêmicos e cientistas podem avaliar algo sobre o qual eles não têm a menor ideia do que é? E o mesmo acontece com os cientistas de todo o mundo. Eles não têm compreensão nem desejo de avaliar ela. Há muitas vantagens em liberar essa nova tecnologia. Muitas doenças serão erradicadas. Temos que entender a estrutura da fonte de energia e como acessar os campos de hidrogênio e como a vida é criada por meio da estrutura de cristal da dimensão do carbono 60. Mencionei muitas vezes a estrutura de sua pele e como ela é moldada a partir da estrutura de cristal do carbono 60. Até mesmo o carbono em seu corpo é o criador de sua dimensão e de sua fisicalidade. É assim que você cria sua forma, como pode alterá-la e como isso funciona. Em sua pele, o carbono 60 dita a estrutura da ordem do campo superior com a força do campo inferior, Ele interage com a dimensão do universo, da galáxia, e o corpo é criado por meio da interação com os campos gravitacionais da Terra. Sem a existência do carbono em seu aminoácido, você não teria a pele nem o formato da mão, dos dedos e do resto. Com esse conhecimento, podemos regenerar os braços e as pernas que foram amputados. É assim que estruturamos nosso cérebro. E vimos isso no caso da Naomi. Mas temos que entender o processo de como mudar as condições. Não se trata apenas de dizer que tenho as palavras do conhecimento. Você precisa entender a essência do conhecimento. Se entendemos a criação e as ferramentas que temos, então poderemos criar essa condição. Se você cortar um braço, em poucas horas poderá tê-lo de volta, porque você sabe como fazer isso e como acelerar isso. Não é um trabalho difícil. Todos nós vimos como um leigo como Giovanni, por meio do conhecimento da orientação da Fundação Cash, foi capaz de construir um sistema para construir um cérebro. É o mesmo entendimento, mas agora teremos acesso às energias universais. Teremos que iluminar e elevar nossa alma. Não se trata de construir um cérebro, mas de construir a estrutura de uma alma que compreenda o trabalho da totalidade do universo. Agora vocês entendem por que mudamos o curso dos ensinamentos há algumas semanas e por que eu trouxe vocês até aqui. Meu apelo vai para o Ayatollah Khamenei do Irã. Sei que a liderança iraniana está ouvindo na linha agora. Você tem até as 12 horas de hoje para decidir. Anunciamos e prosseguimos por meio do governo iraniano ou será que vamos com os britânicos? De qualquer forma, estou em casa, já que eu morei na Inglaterra por 30 anos. A mudança chegou e nós colocamos sobre a mesa. Cabe aos governos trazer essa mudança para vocês e cabe aos governos acomodar a mudança. Essa tem sido a tradição da Fundação Cash. Talvez vocês tenham que esperar um pouco mais, mas o objetivo final foi alcançado e estamos no caminho certo para entregar a totalidade da alimentação da alma do homem, que então alimentará a fisicalidade sem ter que matar para isso. A mudança está no horizonte e será entregue nas próximas horas aos governos e nações. Espero que encontremos a sabedoria da paz em ambos e espero que muitos de vocês entendam o processo. Há uma coisa que preciso dizer a vocês. Na sessão da última sexta-feira, testamos essa nova tecnologia na alma do homem. O que vi no gráfico foi uma confirmação de que a alma do homem está pronta para ser elevada, para se tornar passageiro do universo. Outro obstáculo no conhecimento do homem foi concluído. Ajudei a construir os reatores nucleares britânicos em meus tempos de escola e apoiei o governo britânico. Agora passaremos pelo mesmo processo de construção dos novos reatores de energia espacial. E eu espero não ter que voltar e trabalhar nos estábulos, onde eu costumava trabalhar como físico nuclear. Esperamos que possamos trabalhar no espaço aberto dos laboratórios de pesquisa, que permitirá que o homem abra um novo horizonte para a humanidade. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 561. Haverá um conjunto de 3 sessões mensais de voo para novembro, dezembro e janeiro, exclusivamente para aprender a alimentar a alma do homem, que então alimentará a fisicalidade. Não será fácil. É como quando fizemos o teste VIS com vocês. Alguns buscadores de conhecimento que participam dessas sessões podem receber 2 tubos cilíndricos com material. Não diremos quem e como, mas antes das sessões você receberá um tubo para segurar em suas mãos durante as próximas 3 sessões. Se você tiver pacotes de comunicação de raios cósmicos, você também poderá usá-los. Pediremos que você tente criar essa bola de luz entre suas mãos. E essa luz não é apenas uma luz. Ela trará os campos do universo para o seu campo de energia, de modo que você possa usá-la para se alimentar. Essa luz se torna a transmutação da alma. Ela alimenta sua fisicalidade através das mãos. É o próximo passo para completar a transmutação. Esses tubos conectarão vocês sem fio ao nosso sistema para conectá-los às energias universais. O governo iraniano está ouvindo online. E eles acabaram de nos enviar uma mensagem dizendo que teremos uma resposta da liderança iraniana hoje à noite. Espero que seja o que estamos esperando. Preparamos o cenário para a paz mundial por meio da Fundação Cash e não é a maneira normal. Para o Ayatollah Khamenei, o caminho da paz é por meio da Fundação Cash, como você sabe. Tecnologias que estão nas mãos da nação iraniana, e fica a seu critério. Você pode levar o homem ao caminho da paz por meio de novas tecnologias. Respeitamos sua decisão como líder do Irã e respeitamos a nação iraniana. Queremos trazer os novos sistemas e criar uma nova estrutura. Da mesma forma que o Sol nos fornece energia diariamente, poderíamos colocar satélites em órbita que alimentariam a humanidade por meio da mesma estrutura. Criaríamos um sistema intermediário e todos, independentemente de onde estiverem no planeta, seriam alimentados. O processo tornará muito mais simples. Nos próximos 3 meses, faremos testes para encontrar a melhor maneira de entregar a tecnologia. Queremos erradicar todas as doenças, como câncer, Alzheimer e outras. Queremos descobrir como alimentar sua alma para erradicar a raiva e a guerra. Esses testes serão muito extensos e farão parte do rápido desenvolvimento da tecnologia. Prevejo que no último mês ou dois, cientistas governamentais desejarão participar de nossa sessão para observar e monitorar todos os aspectos do processo. Queremos tirar isso das mãos da Fundação Cash e fazer com que cientistas do mundo todo monitorem. Temos que descobrir qual força do campo magnético se tornará uma banana, ou raiva, ou a força necessária para a transmutação. Então vamos levar isso para uma dimensão e direção universais. Que fique claro que fomos apoiados o tempo todo por vocês, buscadores de conhecimento, ao longo dos anos. Passaremos pelo mesmo processo de transferência de conhecimento e tecnologia por meio desses ensinamentos, para que todos recebam ao mesmo tempo. Será interessante ver como a estrutura mudará em muitos de vocês e como isso trará uma mudança para todos nós. E como usaremos esse novo conhecimento e tecnologia para encontrar uma maneira de nos tornarmos parte da estrutura maior. De certa forma, vocês se tornarão as cobaias da humanidade. Meu maior desejo é que consigamos reunir as autoridades e os cientistas iranianos, juntamente com os britânicos, americanos e chineses, todos na mesma mesa para criar as condições para a próxima etapa do desenvolvimento da tecnologia em todo o mundo. Isso será um divisor de águas. Isso trará um novo recurso energético em nível universal, para que o homem não precise matar e destruir os outros, e dará a mesma oportunidade para que cada pessoa neste planeta viva uma vida perfeita. Quando dizemos às pessoas para não matar, temos que ser capazes de fornecer um recurso para isso, de modo que elas nem pensem em matar. O mesmo acontece com o roubo. Temos que criar uma condição de riqueza para que ninguém precise roubar para sobreviver. Esse é o objetivo dessa tecnologia que será liberada agora. Veremos se o Irã aceitará essas condições. Caso contrário, eles estão no caminho da guerra, especialmente com Israel em breve. É crucial para nós, neste momento, podemos mudar o curso da humanidade. Não estamos fazendo isso para desafiar ninguém. Estamos fazendo isso para nos unificar. Estamos fazendo o melhor que podemos para promover a mudança de uma forma muito coletiva. Temos batalhado com os governos e cientistas dos governos há anos. Nos próximos meses, se os governos tomarem essa atitude, descobriremos que os carros da Tesla ficarão obsoletos, assim como a queima de combustíveis. E a vida luxuosa do Ocidente se tornará a vida luxuosa para os demais. E cada pessoa desfrutará da liberdade de ter energia suficiente para viver e ser capaz de transmutar. O custo de criar essa mudança é tão baixo que nenhuma nação pode ser tomada como refém. Não importa se você é uma criança pobre em Nova York, na África, na China ou no Oriente Médio, ninguém dormirá com fome. Nós alimentaremos a alma do homem e ela alimentará a fisicalidade das crianças. Isso não é mais um sonho, pois temos um sistema para realizar isso. Os líderes mundiais e os governos estão com os ouvidos atentos ao ensinamento e vocês viram a resposta. Poucos minutos após a primeira parte do ensinamento de hoje, em que explicamos claramente para onde estamos indo, recebemos uma resposta de um dos líderes mundiais. E é assim que a Fundação Cash tem trabalhado e esperamos que continue assim. Para aqueles que se juntarem a nós nas sessões de novembro e dezembro, encerraremos as inscrições muito em breve, pois sabemos o que e quantas pessoas estamos procurando. Começaremos a ensiná-los por meio de nosso sistema, juntamente com os GANs que enviaremos para alguns de vocês segurarem em suas mãos, como acessar diretamente as energias universais dentro de si mesmos. Vocês precisam aprender a acessar os campos de energia por conta própria, e então ninguém poderá levá-los como reféns. O Sr. Cash fala sobre a última sessão mensal. Pela primeira vez, vimos a transmutação acontecer em uma pessoa do primeiro grupo. Esse é um processo contínuo de obtenção de conhecimento. Não é uma ocorrência única em que chegamos a um ponto. Trata-se de aumentar continuamente o conhecimento e entender mais. o homem passou milhões e, mais recentemente, milhares de anos tentando entender mais sobre o seu ambiente, o que ele precisa de seu ambiente, o que ele precisa cultivar e como funcionar nele construindo um maquinário para ele. O mesmo processo foi iniciado agora para entender o trabalho do universo dos sistemas universais. O homem aprenderá a criar sistemas para tirar proveito das condições universais e não apenas das condições terrestres. Com essa tecnologia, cumprimos as promessas feitas no passado nos livros sagrados, como não matarás, e o tempo do leite e do mel chegará e todos terão o que precisam. O mel são as energias do universo, e o leite é a energia do Criador. Agora vocês terão acesso a ambas, e cabe a vocês adoçá-las ao seu gosto. Esperamos que nossos líderes, agora que estão diretamente envolvidos nessa estrutura, tomem suas próprias decisões sobre se sua nação receberá a tecnologia. Será que a liderança iraniana usaria essa oportunidade para oferecer seu leite e mel para o resto do mundo e se afastaria da guerra em Gaza no Oriente Médio nos próximos dias? É o que veremos. Veremos como isso trará mudança. E se o homem decidir continuar com seu comportamento antigo, então faremos a mudança do lado de lá. Mas faremos a mudança. Pergunta para o Sr. Cash. Houve uma pergunta sobre o nêutron fundamental e as energias que são liberadas quando o nêutron se transforma em próton e elétron. Hoje você disse que o reator nuclear baseado em nêutrons está obsoleto porque as energias liberadas são do planeta, e que os novos reatores de plasma serão das energias do universo, ou o que chamamos de energia livre. O senhor poderia explicar melhor? O nêutron basicamente não tem a ver com o novo tipo de reator de plasma? Como podemos relacionar isso com seus ensinamentos anteriores sobre o nêutron? O Sr. Cash responde. Não há diferença. Um tem a ver com o estado da alma e o outro com o estado da fisicalidade. Mas, em essência, ambos vêm da mesma interação dos campos. Quando falamos sobre o nêutron, isso significa a manifestação física da energia. Quando falamos sobre a energia universal, não colocamos uma medida ou uma dimensão para ela. Quando o físico nuclear fala sobre o nêutron, ele está na dimensão física de um reator nuclear ou qualquer outra coisa, e é uma medida do plasma, que é igual a um nêutron. É aqui que o homem precisa entender. A energia universal vem como uma linha contínua de alimentação. Ela não se reúne ou interage para se tornar um plasma. Em vez disso, ela é um alimentador do plasma de forma contínua. E uma vez que esse plasma é criado, ou as condições para isso, continua. É como um tanque de reserva que tem um fluxo contínuo de entrada e saída. O que medimos dentro do tanque é o nêutron. O fluxo dos campos que entram e saem é a energia universal. Isso foi explicado nos livros 1 e 3. O tamanho do nêutron neste universo é ditado pelas forças do campo gravitacional central deste universo. Isso é chamado de tamanho fundamental. É como se você fizesse uma grande bola de massa de pão e depois a estendesse de forma longa, como quando se faz o pão francês. Você pode decidir cortar essa massa em quantidades iguais. Se cada um dos pedaços for igual ao outro, isso seria como um nêutron. Portanto, o pão inteiro seria um monte de nêutrons. O tamanho do nêutron nesse universo é ditado pelo padeiro, que é a linha gravitacional central do universo. Há uma pequena variação entre os nêutrons na Terra e no universo, mas fundamentalmente eles são quase iguais. A energia universal é uma linha alimentadora, e o nêutron é um pedaço dela que é cortado por uma máquina automática para torná-los todos iguais. Essa máquina automática é a força do campo gravitacional e magnético da linha gravitacional central do universo, que chamamos de buraco negro central. É isso que dita o tamanho desse universo. No Únicos, nem todos os universos são iguais, assim como nem todos os sistemas solares são iguais. O tamanho é ditado pelos campos magnéticos, pela força dos pacotes, e então a divisão deles na condição ambiental dita a liberação dos elétrons ou a criação de elétrons. Sempre tem que haver uma condição de gemiosidade que depende do ambiente. No universo, o Sol tem um gêmeo. No núcleo de um átomo, o próton e o nêutron são gêmeos. Então, essa estrutura precisa ter seu próprio gêmeo com o exterior, e esse é o elétron. Isso é o que chamamos de elemento fundamental. Você o chama de deutério. É uma estrutura equilibrada. As mesmas estruturas existem no universo. A teoria atual da física que diz que o nêutron se divide em um próton e um elétron e, em seguida, libera alguma energia para a condição do estado da matéria. A separação determina isso. Em uma dimensão de campo da condição de plasma, não temos tal coisa. No estado de matéria, coletamos energia da divisão e no plasma, a divisão cria novas forças de campo. Vemos isso na interação do campo dos campos gravitacionais e magnéticos da Terra com os raios do Sol e do Sistema Solar, e eles criam plasmas de, digamos, cobre, zinco, ouro e outros. Entendemos o significado de quando falamos sobre os dois estados diferentes de matéria e energia. O estado da matéria tem divisões que liberam calor e se tornam secundárias. O estado de energia libera campos e seu movimento cria plasmas secundários, o que novamente leva à condição do campo gravitacional central do universo, e nós os vemos como plasmas, e então a condição de plasmas. É muito importante entendermos como as estrelas são criadas e como nossa alma se torna o centro de uma estrela. Isso se deve ao fato de criarmos um catalisador para reunir o restante dos campos do universo. Como a alma já foi criada como uma composição de campo magnético, ela pode se tornar o centro de uma estrela. Então podemos entender o nêutron, a divisão de um nêutron e um próton em um elétron, que é a condição do estado de matéria do plasma. Entretanto, no estado de energia, que é uma dimensão de campo, isso não acontece. É possível criar certos atritos com esse campo para que ele se torne o alimentador desse nêutron. Isso criará uma condição para que ele se divida em qualquer coisa que se torne. Isso é o que acontece no núcleo de um átomo quando ele se torna o que chamamos de decaimento nuclear. Isso está no nível de energia, mas precisa de uma fonte de energia para acontecer. Se ele receber energia de fora, o decaimento ocorrerá muito rapidamente devido à energia adicionada. Se ele depender da perda de energia interna, de todos os elétrons e prótons nesse ambiente, então ele terá um tempo fixo de quanto recebe. Isso é o que o setor nuclear chama de meia-vida. Há uma quantidade determinada e podemos medir isso. Os campos universais e a energia do universo alimentam o todo. Um átomo tem um aglomerado de vários elétrons, prótons e nêutrons. O nêutron atua como uma cola adicional que faz parte da estrutura para manter a gemiosidade unida. Ele próprio é um campo gravitacional e pode absorver qualquer energia liberada pelos elétrons e prótons nessa estrutura. Ao receber essa energia, ele chegará a um ponto de divisão. É como a divisão de uma célula no útero da mãe. Ela recebe energia e depois se divide em mais dois plasmas. A energia que recebe é confinante e se acumula até a divisão, porque traz um desequilíbrio aos conjuntos de prótons, elétrons e nêutrons da gemiosidade nos pacotes gêmeos. Um conjunto está entre um próton e um nêutron, e um conjunto está entre o próton e o nêutron para criar seu próprio aglomerado com o elétron. É por isso que temos órbitas de elétrons. Podemos ter apenas tantos elétrons em cada órbita. Não é apenas por acaso isso. É pela energia que essa célula solar agora cria e absorve. É isso que acontecerá com o nosso Sol quando as forças de campo atingirem o ponto de desequilíbrio. O Sol explodirá porque precisa se dividir. Sua própria conversão de energia se torna tão eficiente que ele se alimenta sozinho. Além disso, a energia é absorvida do ambiente que então dita a condição. Não há diferença entre o micro e o macro na estrutura do lado físico do universo. Não há diferença na transferência de energia no lado da energia. O lado físico é uma metade do DNA e o lado da energia é a outra metade, que é universal. Você precisa diferenciar entre o estado da matéria e o estado da energia, e o que acontece no estado da matéria é ditado pela energia na linha central, e a energia na linha central da célula do sistema solar, da galáxia, do universo, é ditada pelos campos de energia do Criador de tudo isso. É como se eu fosse uma criança, eu tivesse uma mãe, e minha mãe tivesse uma mãe, e a mãe da minha mãe também tivesse uma mãe. É a mesma coisa no universo. Não há diferença como os plasmas estão dentro de outros plasmas, como a célula do homem dentro do homem e o sistema solar dentro da galáxia e dentro do universo. Com o nêutron, ele se divide e libera energia, que é trazida pelo próprio sistema e ao mesmo tempo é gasta pelos outros. Quando há um nêutron órfão no núcleo, ele é mantido em sua posição pela interação dos campos gravitacionais e magnéticos ou posicionamento magrave do elétron, prótons e nêutrons nesse núcleo, em conjunto com outros pares para manter a distância. Tudo isso é coletado pelo nêutron adicional, o órfão. E é por isso que quando recebe essa energia, ele passa por uma transmutação de mudança ou decaimento nuclear. Mas fundamentalmente o tamanho da energia de cada um é decidido pela linha central do universo, naquele universo. O tamanho e a quantidade de campos no plasma de outro universo não são os mesmos do nosso universo. Depende do que o criou, das condições em que foi criado e de sua posição em relação aos outros grupos de universos. Isso é exatamente o que acontece com seus rins, fígado e pulmões. O ambiente decide o tamanho e a forma do órgão. Foi assim que criamos o cérebro da Naomi. E como podemos fazer crescer novamente um rim em vez de usar máquinas de diálise ou transplantes? Por meio da força do campo correto, podemos reparar ou criar os rins. Isso está sendo feito agora no Oriente Médio com médicos e com a Fundação Cash. São as condições que determinam o tamanho do neutro. E a quantidade de energia absorvida de seu ambiente decide sobre a própria divisão, o que chamamos de plasma fundamental. Um é o estado da matéria, o outro é o estado da energia. Pergunta para o Sr. Cash. Você mencionou que o próximo profeta será uma mulher. Isso está relacionado a Mitra? E como a filha de Mitra chegará aqui? Quando será o momento dela vir? Sr. Cash responde. Ela já está entre vocês. Ela foi reconhecida por muitas pessoas que se depararam com ela. É o próximo ciclo de conhecimento. O nascimento da filha de Mitra não é um evento físico, e então todas as coisas mudarão. Não é assim. É uma continuação do ciclo do conhecimento que leva o homem a compreender mais o funcionamento do universo. Mais ou menos não tem nada a ver com a dimensão da fisicalidade do homem. Ela está entre vocês e já influenciou muitas coisas desde o seu nascimento. Ela já está aqui. Com o tempo você entenderá o conhecimento. É o nascimento de um novo conhecimento, o nascimento de um novo entendimento, e não apenas para a humanidade, mas para a comunidade universal. Aqui um buscador de conhecimento perguntou sobre a condição de Naomi, porque no último vídeo dela, há alguns anos que foi passado, ela parecia estar instável ao andar. O Sr. Cash disse que isso era algo diferente. Ela tinha problemas nos ligamentos e os médicos fizeram algumas operações. A família decidiu não continuar usando a tecnologia do plasma, e provavelmente é por isso que as coisas estão do jeito que estão. Você pode ler a transcrição aqui nessa parte. Perdemos um de nossos amigos queridos, John Wells, da Argentina, nos últimos dias. Ofereço o melhor de minha alma para sua elevação à nova dimensão. Ele foi um grande professor e apoiador da Fundação Cash na América do Sul. Pergunta para o Sr. Cash. No Alcorão há um versículo que diz: agarre o fio do Criador e não se separe. Sr. Cash responde. Recentemente, nos ensinamentos, dissemos que o único é como um novelo de lã e o Criador é esse único fio que se enrola e se cruza em um grande novelo. Somos todos parte desse fio e não podemos nos separar dele. Mesmo que nos separemos, como um plasma da fisicalidade, ainda temos a conexão dos campos magnéticos que chamamos de posicionamento Magrave. Portanto, nunca estamos separados do Criador. Então depende apenas da força do campo em que nos tornamos. Estamos na linha principal ou estamos em uma das frações da divisão da linha, mas é tudo a mesma linha? Na cultura iraniana temos algo chamado Árvore da Vida, que é bem conhecido em todo o mundo. Muitos tapetes persas usam esse desenho da Árvore da Vida, em que há uma base e o tronco central sobe e depois se divide em dois galhos e em seguida em mais divisões de galhos. Podemos chamar a linha do tronco central de Criador, e então pela divisão dos plasmas obtemos subsidiárias ou galhos, mas o tronco não muda, e é a força principal do Criador. À medida que a árvore cresce, ela continua a se dividir. Essa árvore é um símbolo do Criador, que é a força do tronco principal em alguns casos quando esses galhos interagem, e eles podem assim criar a mesma força de campo que o galho principal ou o Criador. Quer a chamemos de Árvore da Vida ou Árvore da Criação, ambas são a mesma coisa. É um fluxo, um Criador, e tudo vem de uma base, a Mãe, a Alma. E então ela interage para criar toda a criação. A árvore está enraizada em uma posição e cresce a partir daí, mas não mata. Ela cria uma condição para usar os campos do ambiente para viver. A vida de uma árvore, ou o que chamamos de pessoas verticais, é muito semelhante à do Criador, que ancora únicos. O Criador alimenta sua criação por meio da luz universal. A árvore do universo tem uma forma esférica, porque ela é feita do carbono 14 da divisão dos campos. O crescimento e a forma do únicos permitem que a forma do universo seja criada da mesma forma que uma árvore. Há diferentes variedades de árvores, e então temos a árvore da vida do homem e há uma árvore da vida do universo. Qual delas você chama de tronco principal e qual é o fio ou os galhos? É a interação do campo dos fios que pode levar à criação, mas está conectado ao tronco principal. Essa é a beleza da criação. No mundo da criação, isso se deve ao dinamismo das interações do campo e a forma geralmente acaba sendo oval em vez de redonda, onde na Terra as árvores sobem dessa forma. No Unicus, o universo não tem necessariamente a mesma forma que os outros, eles podem ser diferentes dependendo das interações de campo. Isso ocorre porque esses universos têm outros universos que estão conectados a eles e ditam as forças de campo sobre eles. Eles não têm todos a mesma forma e estrutura. Pergunta para o Sr. Cash. Quando a matéria é criada como uma estrutura de cristal e a luz é refletida para a fonte, se a luz viaja de A para B, ela encontra sua posição mais grave e então nesse ponto ela se torna como uma fonte e depois reflete novamente? Sr. Cash responde. É muito parecido com um próton e um elétron e tem uma limitação de viagem. Ele dá uma dimensão da fisicalidade no ponto de retorno. A maioria das estruturas de luz é assim. É assim que os lasers são criados. Focamos a luz de volta e a concentramos em uma dimensão. É diferente na condição de plasma, porque os campos mais graves se posicionam no ponto. É como uma fonte de água em que a água sobe no ar até atingir o limite da força de seu campo e então ela se quebra e cai de volta. Ela atinge o ponto mais alto e então ocorre a mudança e ela volta para baixo. Mas ela não desce direto, em vez disso ela espirra para os lados da água. Esse ponto de mudança é um posicionamento equilibrado da gravidade com a pressão do campo da água empurrando para cima. É a mesma coisa com a criação do nêutron. Quando ele se divide, você tem um próton e a criação do elétron é onde o campo não pode ir mais longe. E os outros o acomodam para poder estar nessa posição que é o posicionamento mais grave. É exatamente assim que a luz funciona. Há uma certa força com a qual ela viaja. É da mesma forma que o tamanho do universo é determinado. Os limites são ditados pela força dos campos que vêm do centro e atingem seu ponto de equilíbrio, que se torna o limite do universo. É o carbono 14 que se estende até seu ponto de equilíbrio e depois se converte e diverge de volta. Todos os campos do universo central mantêm continuamente essa força de campo para manter a forma e os limites do universo. Esse é o amor de Deus, os campos do Criador. E eles passam por todos nós. Porque esses campos têm que passar por você, por mim, pela minha alma, pela minha fisicalidade, para poder então alcançar alcançar e criar o limite do universo. Ele não faz um zigue-zague ao redor do nosso corpo, ao redor da gente, esses campos, não é assim. Em cada ponto, recebemos a beleza do Criador dentro de nós. Recebemos energia para viver do Sol, da força de campo central da galáxia e da força de campo da criação e do Criador. Tudo isso está dentro de nós e passa através de nós. Dessa forma, nunca somos deixados sozinhos. O Sr. Cash aqui desenha a linha central do universo e os campos que saem do centro e mantém continuamente os limites e a forma do universo. Não importa onde ele se ramifica para criar outra linha por meio de interações que levam à criação de uma galáxia da Terra ou de seres humanos. Esses campos ainda vão até o limite para manter a forma do universo e confirmar a sua dimensão. Recebemos o amor do Criador em todos os pontos, em todos os momentos, e, portanto, nunca somos deixados sozinhos. Porque se esses campos não estiverem lá, haverá um buraco no universo ou no Únicos. Então isso significa que os campos do centro do universo estão passando por todos nós nesse exato momento, mas não estamos cientes disso? Os cientistas sempre dizem que estamos sozinhos no universo, não é? Mas nunca estamos sozinhos. Porque enquanto este universo existir, esses campos do centro precisam viajar até a fronteira para poder ditar a dimensão de sua criação dentro do Únicos. Então ele flui de volta como uma fonte de água. E isso cria uma nova dimensão de vida. No futuro eu ensinarei a vocês como entender de onde os campos estão vindo. Eles estão vindo de um reflexo ou estão vindo de um centro? E quais deles você pode usar também para poder viajar para o centro, que é para o Criador? Sem esses campos que vêm do centro, o universo não pode existir. A existência diária do universo depende desses campos criarem um equilíbrio entre o limite dele e o centro. É preciso haver uma reação e interação com o ambiente. Não importa onde estejamos no universo, sempre recebemos o amor do Criador, as energias do Criador. Isso é o que eu chamo de hidrogênio. E todos os campos refletidos são carbono 14, e quando são refletidos de uma superfície, criam carbono 60. Um adendo aqui, eu pensei que antes ele tivesse dito que o carbono 60 se transforma em uma estrutura de cristal, como uma pipoca explodindo, e cria todas as coisas que vemos. Continuando. Nunca somos deixados sozinhos, porque sempre recebemos uma parte do espectro dos campos. É isso que queremos dizer quando falamos que comemos 20% e 80% vem do ambiente. Parte desses 80% é a energia que vem do Criador, porque ela tem que passar por nós enquanto viaja até o limite do universo para confirmar a existência do universo. Portanto, estamos sempre recebendo da fonte. Se amadurecermos no conhecimento, poderemos percorrer uma dessas trilhas de volta ao nosso Criador e nos tornarmos parte da criação total. Pergunta para o Sr. Cash. O voo e o movimento foram alcançados pelos persas em épocas anteriores e foram chamados de tapetes voadores? Isso é semelhante ao que foi desenvolvido no Irã pelo Sr. Cash e sua equipe? Os tapetes voadores são reais ou apenas mitos e lendas? O Sr. Cash responde. Não sei, você tem que ir e perguntar às pessoas que voaram com eles. Aqui o Rick pergunta, você não esteve em um recentemente, né? O Sr. Cash responde, não. Não ando em um tapete persa há muito, muito tempo. No Irã, em 2008, alcançamos o voo no dia 28 do Shaban, por volta das 5 horas da tarde, na Universidade Sharif Teheran. A dimensão dos campos que criamos estava no estado da matéria, no reator que sempre mostramos a vocês. Mas agora isso é feito de maneira muito mais simples. Esse é um reator de estado de matéria, mas essa nova tecnologia de plasma está no estado de energia. É um estado totalmente diferente. Naquela tecnologia precisávamos ter fontes nucleares, mas nessa nova tecnologia criamos radiação conforme sentimos e precisamos. Isso significa que nosso conhecimento deixou de ser de um usuário e passou a ser um criador, e isso muda todo o jogo. Essa é a beleza da nova tecnologia. Se obtivermos um acordo e a luz verde do Ayatollah Khamenei hoje, tenho certeza de que o curso da humanidade mudará muito rapidamente, porque disseminaremos o conhecimento por meio do sistema educacional iraniano, dos canais de televisão iranianos, e então os iranianos anunciarão o que foi alcançado em todo o mundo e o que os governos têm escondido e por qual motivo. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse que o coração humano é um gerador de campo magnético. Como ele cria campos magnéticos? Se alguém usar um coração artificial, o que acontecerá com a sua alma da fisicalidade? O Sr. Cash responde, não acontecerá muita coisa com a alma da fisicalidade porque ela opera na condição física e na condição que ela cria na fisicalidade. A estrutura física do cobre é parte da conexão do aminoácido que forma o corpo, e então você tem um fluxo rápido dos campos, que é o ferro que está passando pelo sangue, carregado com campos magnéticos. É daí que vem a alma da fisicalidade e a energia do ambiente juntos, podem assim criar o estado da matéria do corpo. Toda a corrente elétrica do corpo vem do coração. Ele não cria apenas um batimento cardíaco. Ele cria uma corrente elétrica contínua por todo o corpo. É como uma represa onde a queda d'água cria pressão. O batimento cardíaco dinamiza o sangue que está cheio de cobre e ferro. Então ele bate na parede do coração ou fica preso em um vórtice, que libera essa energia por interação e cria uma corrente elétrica no coração e no resto do corpo. O coração não é apenas uma bomba, ele é um gerador de campo magnético da mesma forma que geramos eletricidade em uma represa, recuando a água e criando uma pressão. Essa eletricidade não está conectada por fios, mas é um pulso de energia de campo como uma alma, que se espalha para alimentar as necessidades da dimensão física. Eles olham para o coração e dizem que ele está apenas bombeando sangue. O sangue também absorve energia no ambiente por meio das paredes dos pulmões e quando atinge a estrutura física do coração. Ele é um gerador que converte energia de uma forma para outra. Ele a converte em uma energia plasmática e, portanto, não precisa de conexões com fios. Ele espalha corrente pelo corpo e é assim que nosso corpo recebe suas cargas elétricas para operar. O coração é uma combinação de bombeamento que por si só é uma interação de campo com seu próprio material e isso leva à liberação de energia. Talvez o Sr. Cash esteja se referindo àquelas bolas de plasma em que quando você as toca, a eletricidade vai para os seus dedos. Bom, continuando. Sempre consideramos o coração como apenas uma bomba, mas ele é um gerador e conversor de energia. A energia dos pulmões entra no coração com o sangue e atinge as paredes do coração, o que libera assim sua energia. Essa energia se torna o que chamamos de alma da fisicalidade, pois é um centro de energia. Se entendermos isso, poderemos entender como o corpo inteiro opera e como as coisas funcionam. Não vejo apenas o coração como um bombeamento de sangue oxigenado para todas as células. Temos a tendência de ver as coisas apenas como sendo físicas. Não temos cientistas que entendam esse tipo de eletromecanismo. Você pode testar isso jogando água em uma parede e ver o que acontece. Ela cria um buraco na parede. Então, se você atingir as lâminas de um gerador de turbina, ele girará com a energia. Então, se você puder converter a energia em corrente elétrica, quando o sangue passa de uma câmara do coração para outra, ele age como um conversor de energia. Ele tem uma função. Há duas câmaras, uma inferior e outra superior. A superior empurra o sangue carregado para fora e a inferior recebe o sangue descarregado de volta para ser recarregado. A interação dessas duas câmaras é muito violenta e é por isso que temos batimentos cardíacos. Todas essas forças se unem. Vejo o coração como um gerador de energia na condição de plasma, que significa a fisicalidade do homem. É por isso que a alma da fisicalidade geralmente fica dentro do coração, mas de certa forma tem um segundo sentido, porque essa é a dimensão física e então temos a alma do homem. E vemos duas bombas de energia, ou dois centros de energia trabalhando juntos, que é a alma da fisicalidade e a alma do homem. O que chamamos de espírito é a alma da fisicalidade e está localizado no coração, que é o centro de operações. Outras partes do corpo têm o mesmo tipo de função, como o fígado, os rins e outros, mas com força diferente. A interação coletiva dos órgãos e das partes do corpo cria a alma da fisicalidade, mas em essência, a maior parte dela, da alma da fisicalidade, fica dentro do coração. Aqui nessa parte houve uma longa conversa sobre o BRICS e eles estão se reunindo na Rússia, né, nessa semana agora. O Sr. Cash disse que o BRICS é importante para trazer um equilíbrio ao mundo, caso contrário, apenas o dólar domina e tenta controlar os outros. O BRICS se torna uma oposição ou um fator de equilíbrio para o Ocidente. O BRICS tem uma alma e um espírito. Ele trará muitas coisas boas, faz parte do trabalho da alma, que é realizado por meio disso. Pergunta para o Sr. Cash. O batimento cardíaco em nível plasmático da fisicalidade está sincronizado com o batimento cardíaco do planeta, do sistema solar, da galáxia ou do universo? Sr. Cash responde. Não entendi a sua pergunta. Deixe-me explicar a vocês algo que deve ser compreendido. Não importa a dimensão física ou energética, o movimento só ocorre por diferença na força do campo ou por posição. Por essa razão, toda estrutura em sua interação com os campos precisa e cria uma condição de posicionamento diferencial. Chamamos isso de batimento cardíaco do homem. Chamamos isso de batimento cardíaco da Terra. Chamamos isso de batimento cardíaco do sistema solar, da galáxia, do universo. Todos eles têm um batimento cardíaco porque isso se deve à interação dos campos e à posição diferencial. É a energia da diferença de potencial. Esse batimento cardíaco ressoa por todo o mundo da criação. O batimento cardíaco da alma do homem está sincronizado com o batimento cardíaco do campo magnético da posição central do universo. É o mesmo que o nosso batimento cardíaco está condicionado ao estado da matéria deste planeta. Depende da taxa e da quantidade que absorvemos e do material que retiramos disso. Por exemplo, quando você corre, você retira muito material da superfície deste planeta porque você está respirando mais rápido e com mais volume. O mesmo acontece com o universo. Depende da velocidade. A alma do homem está em uma dimensão de movimento e cria algo entre isso. Há um batimento cardíaco entre a alma do homem e a alma do universo, e a alma do homem e a galáxia, e o mesmo acontece com a Terra. Como são dois campos, eles precisam interagir e se posicionar para encontrar um equilíbrio. Pergunta para o Sr. Cash. Quando a humanidade interage com a comunidade universal de qualquer tipo, eles têm batimentos cardíacos diferentes e eles se sincronizam? Às vezes pode não ser consistente, mas uma vez que a interação entre as duas diferentes totalidades de almas começa, então há algum tipo de sincronização do batimento cardíaco universal? Sr. Cash responde. Algumas pessoas têm batimentos cardíacos ausentes ou irregulares. O que acontece com elas? Por que temos batimentos cardíacos irregulares? E o que isso faz com as emoções, já que elas estão conectadas à alma da fisicalidade e à fisicalidade? Não se pode olhar para isso em uma única dimensão. Quando você olha para essas coisas, você precisa olhar para toda a estrutura. O que vem de fora e qual é o seu efeito no interior? Precisamos realmente entender o que isso significa e não apenas inventar algo para se adequar ao nosso entendimento. Cada célula do corpo tem um batimento cardíaco, mas coletivamente ela se conecta ao batimento cardíaco da alma da fisicalidade. E quando ela se conecta ao batimento cardíaco do coração, automaticamente se conecta à alma do homem. A combinação dos três é um equilíbrio da vida das células no corpo do homem. É por isso que as células têm um tempo de vida específico. Você já ouviu falar sobre a corrida entre a lebre e a tartaruga? A tartaruga fica na estrutura óssea, e a lebre é o campo da pele do homem. Pergunta para o Sr. Cash. A humanidade está em um estado de hipnose por assistir a TV e precisa ouvir e ver a TV para lhe dizer o que fazer em sua vida diária. A TV espalha medo e mentiras para dar ilusão de controle. As pessoas parecem cansadas de acreditar além da TV. Se nós, como grupo, mantivermos uma intenção positiva para que a humanidade veja além da programação da TV, com que força podemos afetar o campo coletivo para criar essa realidade? Em que período de tempo? Em outras palavras, se não tivermos as ferramentas da Fundação Cash para usar, qual é a sua opinião sobre manter a intenção de mudança? Sr. Cash responde. Em primeiro lugar, a geração mais jovem quase não assiste mais televisão. Aqueles que continuam assistindo a TV ou qualquer outra coisa geralmente têm mais de 45 ou 50 anos. A geração mais jovem não está presa a uma posição e a um lugar. Ela é dinâmica. Eles estão conectados à internet, aos telefones celulares, aplicativos e tudo mais. A última vez que me sentei para assistir TV foi há muitos anos. Não tenho tempo para isso. Eu achei chato. Em geral, o que é controlado na estrutura da TV ficou fora de controle com a internet e as novas mídias. A única coisa que resta à humanidade é a esperança. Pergunta para o Sr. Cash. Como o neutro é criado? O Sr. Cash responde. Muito simples. O neutro é criado pelos campos do ambiente. Quando os campos ganham força até um determinado tamanho, ele se manifesta de acordo com o posicionamento do campo gravitacional da linha central do universo. Um nêutron pode ser criado no meio do nada, no espaço onde não há estado de matéria. Ele não precisa de uma posição física de atmosfera, mas as condições atmosféricas criam as condições no ambiente que dão à energia do nêutron o seu tamanho. O nêutron é um pacote de energia que, por meio da interação com o ambiente, manifesta-se como um pacote. Geralmente, ele está em um estado de plasma, porque ele não tem dimensão física. No antigo sistema de observação de um átomo, presumimos que havia um próton, um nêutron e um elétron. Só podíamos ver a confirmação do elétron, por causa do seu movimento rápido e do seu posicionamento mais grave com o seu ambiente. Nós o vemos como uma luz voando ao redor. O tamanho e a energia dele são ditados pela luz central e pelo ambiente. É a luz e o amor do Criador que causam tudo por meio do efeito do carbono 14. Sua manifestação física ocorre por meio da interação com o ambiente em que se encontra como um carbono 16. Aqui o Rick diz, obrigado pelo seu trabalho árduo em segundo plano, trabalhando dia e noite pela paz. Isso está fazendo a diferença, com certeza. Fim do índice rápido do workshop 561.